na Brademe, tava aí o Peixoto, uma japaiada tal, não sei o quê. Isso aí foi 80 e pouco. Os moleques puxando assim os seus gibis, os seus fanzines, os seus mangazinhos, alguns desenhando muito bem. Aí eu puxei o meu. Porra, cara, na minha história tinha putaria. Nossa! Oh! Você deve ir à festa com o Cedinho, qual o problema? Oh! Você fala do Sérgio! Oh! Meu, que besteira, cara! Que besteira! O meu tumulto é pra colocar em dúvida essa postura, né? É uma técnica bem bestinha, bem simples, que eu fazia lá nos grupos do UOL. Eu me lembro que a primeira cutucada que eu dei, né, foi naqueles camaradas que sentaram. É, nasceu meu filho. Aí veio aqueles 10, 20 caras. Oh, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, parabéns. Todo mundo. Ele tem herdeiro. Eu virei assim com o BK, falei, porra, por que você não coloca o teu neném dentro do forno, micro-ondas, liga e vê o que acontece? Meu, foi um tumulto. Todo mundo debandou, né? Eu rolei de rir com isso. Aí, numa outra ocasião, quando teve aquela dupla Leandro e Leonardo, não daqueles caras desses sertanejos que pegou câncer, né? O camarada pegou um câncer fulminante que estourou, o cara morreu em pouquíssimo tempo, né? Não me lembro o nome da dupla, né? Aí entrou lá no News Group uma mulher, né? Uma senhora que descobriu a internet, descobriu Windows 95, tava toda feliz, toda alegre. Aí ela escreveu lá a bobagem, né? Não, porque ele foi um exemplo de luta, porque ele foi um batalhador. Eu li tudo aquele monte de besteira e falei pra minha senhora, ele morreu. Ele seria exemplo de batalha, de luta e de vitória se ele tivesse sobrevivido, mas ele morreu. Como é que você pode dar valor a uma pessoa que morreu de uma morte fulminante e não fez absolutamente nada? Mas é o discurso pronto, é o discurso ensaiado. E é interessante que todo esse pessoal do Papo de Homem, eles vêm com o discurso pronto, vêm com tudo ensaiado, tudo prontinho na ponta da língua. Claro que você precisa de um cabidal de frases para poder se expressar. Faz parte, tem que ter um domínio de, digamos, umas 20, 30, 40 frases, né? Mas só que essas frases são bases de onde você deriva coisas. Não, o pessoal fica só na frase feita, ah, você tem inveja. Né? Quantas vezes eles falaram isso? Ah, você tem inveja. Ah, você é bobo. Ah, você não sabe. O interessante é esse aqui, ó. Essa expressão. Que é muito parecida com aquela outra que você ouve dentro do ônibus, que é o sense, né? O sense, pô, o que é sense? Você tá no ônibus, assim, no ônibus cheio. Aí vem um camarada e fala assim, sense. Sense. É a simplificação do dá licença, né? Dá licença, por favor. Se você fala assim, ai, que agressivo, ai, com licença, por favor, obrigado. Não se fala mais isso, obrigado agora, obrigado. Obrigado. É um grunhido, o brasileiro está retrocedendo, o paulistano, né? E na internet também o pessoal retrocede, mas retrocede num sentido de expressão, né? É, você é burro. Ah, que cheio de casa, é... Ou então, alguém, você para, você ri quando você está escrevendo? Eu não consigo. Quando estou escrevendo, eu paro para dar risada. Porque a risada ela é muito mais poderosa, mas eu não consigo escrever. Ah, eu gostei muito daquele, digo, estou rindo junto. Enquanto eu escrevo, estou rindo. Mas toma no cu, cara, ninguém faz isso. Mas é o quê? É o padrãozão da burrice, né? Como eu escrevi aqui no meu blog, né? É um gigantismo holográfico. O gigantismo não sendo aquele monte de cabeçudo, né? Não como eu estou me referindo aqui no meu blog. É um bando de cabeçudo, um bando de gente retardada. Com todo o respeito aos portadores de síndrome de Down, eu conheço dois. São gente muito boa, tem os seus problemas, lógico, né? Mas são gente boa, gente educada, gente inteligente. Troca uma ideia na boa. Muito diferente desses retardados por convicção. Porque o produtor de síndrome de Down, ele tem as deficiências dele, mas ele é uma pessoa doente. Já esses camaradas têm a opção de mudarem, de serem inteligentes, de serem humanos, mas eles retrocedem e viram macaco. E o que eu digo pra você, eu sou um palhaço mesmo, eu sou um gozador. Porque o gozador, o palhaço, não é aquele palhaço de boteco, tira saco da cara de todo mundo, que zoa com o corintiano, Porra, que coisa mais besta. Eu vi na televisão aqui os corintianos tudo sofrendo pra caralho. Porque no Brasil o futebol não é um esporte, é uma religião. Né? Se você, por exemplo, traz Cristo ao mundo e Cristo morre, muita gente vai junto, né? Morre junto com Cristo, porque eles acreditam naquilo. E no Brasil a religião se mistura com o futebol é religião e vice-versa, né? Eu vi lá a corintianada tudo fodida, tudo zoado. Aí eu falei, pra que isso, cara? Pô, o cara já tá fudido, já tá triste, já é um idiota, né? Levar a sério o futebol é um imbecil. Vestir a camisa, é o meu Corinthians. Isso aí é falta de mulher, é falta de um destino na cabeça do sujeito, de discernimento. Você pode gostar de um esporte normal. Não tem problema. Eu mesmo, quando teve a Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou, delirei aqui. Claro, é legal. Mas o futebol o tempo todo, cara, transformar isso numa religião. Eu fico chateado porque eu vi os corintianos, eles sofrem mesmo. Palmeirense também sofre, flamenguense, todo mundo sofre. E todo mundo tirando um sarro. Ah, você não tem senso de humor? Tenho. Mas é preciso discernimento. Morreu a mãe de um coleguinha meu, antes de ontem, né? Pô, você acha que eu vou lá zoar com o cara? Pô, a véia bateu com as caçuletas. Meu, tem que respeitar a dor do cara. E eu acho que faltou isso, né? Tirar sarro, zoar, meu, há um limite. E esse limite eu tenho. Mas o pessoal não saca desse limite. Ah, Zé, você tá querendo ser o reformador do mundo? Não. Eu tô colocando questões pra debate, né? Estou contestando posturas. Nessa minha função de bobo da corte, eu caçoo dessa caretice, né? Minha função é caçoar dessa caretice. E você que me ouve, eu faço você pensar a respeito, né? Eu quero fazer você pensar a respeito pra que alguma coisa mude, né? Não em mim, porque eu já tô escangalhado mesmo, né? Mas que você pare e pense, porra, tá certo o que ele tá falando bobagem. Não é pra salvar a alma de ninguém, não é pra nada disso, é pra você pensar. O mais triste nisso tudo, sabe o que que é? É que eu tenho que contar a piada, eu tenho que explicar a piada. Ai, ninguém me entende, não. O pessoal é burro. Eu tenho que explicar a piada, senão, neguinho, não entende, cara. Eles não entendem. Bom, vou encerrar o podcast de hoje, tem que fazer um monte de coisa hoje aqui, tá foda, tem que comprar comida pro Natal, tem que montar a árvore de Natal, ver a lâmpada dessa merda, dessa árvore de Natal que estourou. Agradeço a todos pela sua audiência, tenham todos uma boa tarde, vão tomar no cu do pessoal do papo de viado, aqueles filhos da puta. Muito obrigado a todos. Abraço pros mano, beijo pras minas. Valeu, negado, um abraço.